os orixás. Bate na pele do couro e toca pedindo paz pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão. O vento sacode e balança, mas não te derruba não. O vento que balança, palhoça o mamoeiro, sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro. Vento que balança, palhoça o mamoeiro, sacode tuas tranças e abre os braços. Balança, mas não cai, não, não. Tambor pra pedir proteção dos orixás. Bate na pele do couro e toca pedindo paz pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão. O vento sacode e balança, mas não te derruba não. O vento que balança, balança o mamelo, sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro. O vento que balança, balança o mamelo, sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro. Balança, mas não cai, não, não. Balança, mas não cai, não, não. Balança, mas não cai, não, não. Balança, mas não cai, não, não. Quem conhece o bem, não cultiva no peito o mal. Não se faça refém, suba na vida mais um degrau. Quem conhece o bem, não cultiva no peito o mal. Não se faça refém, suba na vida mais um degrau. O vento que balança, balança o mamoeiro, sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro. O vento que balança, balança o mamoeiro, sacode suas tranças e mexe teu corpo inteiro. Balança, mas não cai, não, não. Balança, mas não cai, não, não. Barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé, barrangolé